de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro ou de lá, dessa vida cumprida a só. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mim no escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mim peão. Minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, bora Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, bora Nossa Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em palmar e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, eu só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou que ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira para Nossa Senhora de Aparecida, que ilumina a mina escura e funda o trem das nossas vidas. Paula Fernandes, obrigada. Muito obrigada, hein? A música me emociona e estar aqui com você me emociona, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tá? Obrigada, Paula Fernandes. Arrasou.